5625, apenas para informação, temos tráfego adicional aí ao sul de Simbra, também as rotativas abaixo de altitude, sem interferir a aproximação. Ok, aeronave, asa rotativa ao sul de Simbra, obrigado. Doutor, eu posso dar de coordenar com Recife, voar na proa do Romeo Fox 018, para o gol 1790? Faz a possibilidade, gol 1790, já está voando no rumo de Jamo? Paralelo, offset 7 milhas à esquerda. Entendi. Prossiga, está no avião 04. Autorizado no rumo de Tata, após Tata e Duna, está no avião 04. Voo 790, ainda não obtivemos a autorização de Recife, chame agora o mesmo na frequência 26.85 e alterna 2545 e passa pessoalmente para a solicitação. 2685, 2545, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Estabilizado, Janer 6255. Janer 6255, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895 é torre, obrigado, até volta. É. Torre Salvador, bom dia, Janer 6255, estabilizou na final do X-Ray. Janeiro 225, ventou na 70 graus, 89, avistado, pouso autorizado, puxando a zero. Sempre pouso no zero, 6255. Pesaram o nome de TAP, azul 4076. Está no avião 04, quando possível, quando fizer após vista, autorizado direto Duna. Direto Duna, está no avião 04. Direto Duna, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento, a tráfego próximo à zona baixa altitude, asa rotativa e tráfego adicional, aí é o sul de Simbra, também a baixa altitude e asa rotativa ambos, é a aeronave. Chané 6356, sem identificação, desça aí mantenha o nível 070, ajuste 1094, agora o procedimento ILS X-Ray, descendo via chegada mais. Azul 4076, desse mantenha a altitude de 3000. 3000, descendo ao 4076. Precisar de desvio, descendo até 2000, 9104. 3895 autorizado alinhar e manter, pista no zero. Nem mantém 190, está 3895. Azul 4076, agora sim, será necessária essa redução pelo menos para 2009. 4076 para 2009. Controle Salvador de Papapapá, Fatalizão. 255 Solos 10, chame 121 na decimal 9. 21? 90. 21, 90, obrigado. Certificou Alfa Tango Tango. Está meia milha para a posição Conde, serviço de vigilância na escuta para a descida Alfa Tango Tango. Escuta, matei a função R. Autorizada por outro VR Alfa Tango Tango. 4076, desvio da esquerda, manhã 026, aproximadamente 3. Autorizado desvios e após o mesmo, ou seja, após o desvio, foi no rumo de Duna para o final do procedimento LS. Após o desvio, vou a Duna, o 4076. Autorizado de viso, TAM 9104. Voando na Prodiduna, ou 4076? Gente, voando na Prodiduna, ou 4076. Ciclo 1 a 2, chamando 0, 8, 208, convoco. 0, 8, boa tarde, 3895. 7,6, desse mantendo 2000, autorizado final ILS, procedimento. Informa dos tráficos a baixa altitude, ambas, asa rotativa, uma próxima à duna e outra ao sul de Simbra. Gente, 10 para 2000, autorizado ILS, atento aos tráficos do 4,07. Duna 04, passa Duna, já estabilizando o localizador? Sim, mas eu passo a Duna, 9104. Corre 118, decimal 95, uma pouso. 7295, obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde, está na 3895. Então, 3895, contato, fui mantendo nível 340, subindo para o nível 190 na... saída da EL. Ok, então saída da EL subindo para o 190, confirme? Desculpe, para o 340, sem restrição. 340 sem restrições, 3895. Controle Salvador para descida, Alfa Tango Tango. Controle, prossiga. Papapapá, Alfa Tango Tango para iniciar a descida. Para 3 mil na proa do VR, ajuste 190 no 4. 3.000, voando VR, Alfa Tango Tango. O Chané 6356, desça e mantenha a altitude de 4.000. 4.000, Bela, Chané 6356. Confirma, mantém até 5.000. Chané 6356, desça e mantém agora 3.000 e desconsidera as restrições na posição ISAP. 3.000, cancelada a restrição ISAP, 6356. Para o controle, prossiga. Vá livrar o Pipaçu para sobrevoo da Lagoa Maitê, transfere torre. É o hotel Romeu Golf que está modulando, Contigo? Afirmo, hotel Romeu Golf. Levar então transferência de comunicações para a possibilidade de prosseguir para o setor da Lagoa da Maitê. Vai aguardar o hotel Romeu Golf. Tente livre taxion para cruzamento da 197. Seu Romeu Golf, chame Torre, 118 decimal 95. Adoro, já tenho o meu golpe. Torre, Papai Romeu, até o meu golpe. Seu Romeu Golf, siga via litoral, chame para cruzamento através da 35. Vai, manter sobrevoo da Lagoa, vai teste, autorizado. Sente o Seu Romeu Golf, reporte livrando a área. Guardará livrando a área, até o meu golpe. Autorizado, Apex Quebec, Mike Lima, na Lima, Sol 121, decimal 9. Oi, Salvador, Azul 4463, ponte espera da 10, pronto, visual, aeronave na curva. Azul 4463, decola assim que é autorizado. Aqui. Faz aeronave na curva final, a Lima mantém na 10. Faz aeronave na curva, a Lima mantém na 10, 463. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4076, estabilizado, 2.500. Gente, parte externa, Azul 4076. Eu vou 3.700. Solo 04, solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, obrigado. Aguarde a possibilidade, irei consultar o centro. Obrigado. Está passando externo baixado, travado, 4076. Gente, aguarde pista livre. Vai dar, se tiver. Azul 4463, livre decolar, dono 0, vento 8, 0 graus, com 8 nós. Livre decolar, dono 0, 4463. A 395 está autorizado direto Mótiva. Muito obrigado, direto Mótiva, 3895. Livre pouso no 0, vento 180 graus, 8 nós, altímetro no 0, no 4. Autorizado pouso, Azul 4076. Azul 4463, decolada Azul no 8, controle 120, decimal 8, com voo. 208, 4463. Controle Salvador, Lagoa Azul 4463, chamado 0264 na Coral, passa mil pés. Contato, sub mantém nível 180, subindo via saída Coral. 180 via Coral 4463. 3 ali, mantendo 0. Zero 76, solo aos 20, liga à direita, solo 12, um decimal 9. Direita, 6265, apenas para essa informação, temos tráfego abaixo de altitude aí próximo Cidade Baixa, próximo ao Largo do Tanque aí, próxima duna, abaixo de altitude, asa rotativa, sempre liga na aproximação. Gente, acionado 63, segmento. Decolado aos 22, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, grato pelo trabalho, 1203. Controle, boa tarde, Olympus 03. 03, suba conforme instruído, inicialmente tem o nível 050, na escuta para sua ascensão, Olympus 03. A intenção do Olympus é ir no 050 até o ponto 1, não vai acender até o 150. Na escuta, Olympus 03, contato radar vigilante. O controle, a mensagem do Olympus? Afirmativo. Tudo conforme solicitado, 050, na escuta para o regresso, Olympus 03. Na escuta para o regresso, Olympus 03. Oxané 6356, torre 11895. 11895, 6356. Torre Salvador, Oxané 6356, ILS 90. Oxané 6356, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 6356. Controle Salvador, papapapá, Alfa Tango Tango. Siga. Condições de tomar Charlie para Point, ação ser autorizado, voar direto à rotatória. Cada as regras aos 2, 3 minutos, pista para altitude de tráfego, utilizado para seguir direto para a rotatória. Alfa Tango Tango. Livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus, ponto nas, altímetro no 0 no 4. 1-0 no 4, pouso autorizado, Oxaneiro 6356. Boa noite, 64, decolado aos 2-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa, até mais. Controle, gol no 864, boa. Boa, gol no 864. Contato na decolagem, se mantém nível 350, suba via, saída boca. Salve Via, Boca, 864, sempre possível, pro Djalma. Desde já está autorizado, gol no 864. Djalma está presente, obrigado. Controle ao Olympus 03. Prossiga ao Olympus 03. Solicita o 070 devido a formações. Autorizado, ele mantém 070. Subirá e manterá o 070 Olympus 03. Solo 26, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 129, 63, recomendo. Não. Não entendi, foram duas aeronaves modulando. Negativo, gol 864. Pode fazer desvio aqui à esquerda, próxima avenida pro 060, pra ver se tá pronto aí. Pode desvio, Jambo, gol no 864. Gente, após desvio, Jambo, 864. Abandonou o sobrevoo na cidade de Bato, através de Pirajá. Tem intenção de sobrevoo em Tinga, próximo do aeroporto, entre as cabeceiras 17 e a 22. Gente, Mike Juliette Romeu, pro reposte na zona setor da rotatória, para prosseguir para o setor de Tinga, Mike Juliette Romeu. Gente, vai prosseguir para a direta rotatória, Mike Juliette Romeu, aguardando a coordenação para todos. Aqui o Leste Romeu, chame Torre 118, decimal 95, para sua coordenação, pois temos já uma aeronave já passando aí na lateral de Camaçari, para pouso na pista também 197, Max Leste Romeu. 118-95 está presente para a coordenação, está ciente da aeronave com intenção de pouso na 17, Max Leste Romeu agradece. Salvador, muito boa tarde, é o papapapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma sobrevoo em Tinga? Sobrevoo em Tinga, dá presente, está com a direção rotatória, ciente de um tráfego para aproximação na 17, Mike Juliette Romeu. Ciente, mantenha o setor, aguarde para cruzamento final da 17. Manterá o setor levemente mais próximo, Mike Juliette Romeu. Estamos tendo o semi-torre agora, 11895 para a coordenação de pouso. Hoje temos uma aeronave a asa rotativa, que irá prosseguir próximo aí a Itinga, próximo ao Prato do Caranguejo em Itinga. E chama para a coordenação dessa aproximação, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, Francisco. Oi, Salvador de Papá Pampá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, dá presente, segue para a final do ano 7, reparte na final. Negativo, intenção no zero, estamos a 6 milhas da rotatória. Confirma intenção no zero? Afirmativo, no zero. Tente manter a prova da rotatória, Alfa Tango Tango. Mantendo a prova da rotatória, reportará. Excelente, Romeu, consegue agilizar para cruzar a final do 17? Vai cruzar o 17, agilizando em 2 minutos, estará na vertical de Tinga. Positivo. Boa tarde, 6213, ponto espera pronto. 6213, a linha decola da 10, vento no 60 graus com 9 nós. Decola 10, 63. O pouso será em Salvador? Afirmativo, mantém a regra de voo visual, se poste aí após cruzar a Bahia de Todos os Santos. Para prosseguir para Salvador, ajuste 10, 14. E adicione já o código normal 5425. Azul 4463, serviço está terminado, mantém nível 90, chame agora controle Ilhéus na frequência 20 decimal 1, tem uma boa viagem. Gente, após cruzar aí a Ilha Itaparica e a Baía de Todos os Santos, reposte próximo aí a lateral de Paripe para prosseguir para Salvador. Uno 864, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545, Uno 864. 685, 2545, 864. Ó. Positiva, devido ao tráfego, passando reportará. Cruzando o eixo da 17 da presente, Mike Filete Romeu. Gente. Leme 6213, decolado aos 32, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? Correu com a Papa Romeu Bravo com Delta. Bravo, Eco Delta, prossiga. Pode espera da 10, tá pronto. A gente manteve, pode espera. Suba via 010. Via 10360, possibilidade de avisar a valida? Após 2000, vou indo no rumo de Leda, Oxané 6213. Após 2000, Leda Fala, F. Serra Lima, boa tarde, acione de administração, mantém nível no 00 de Campina Grande para Ilhéus e aguarde contato radar, e acione uma da gente. Gente, aguarde, Mike Juliette, valeu, sem condições de cruzar a direita da 17? A direita da 17 tem condições? Está avistando tráfego, girando base para final no zero, o Mike Juliette Romeu. Gente na retaguarda do tráfego, sem interferir o Mike Juliette Romeu. Vai se deslocando, vai cruzar o 17, cruza a retaguarda, o Mike Juliette Romeu. Rapaz, segue para onde, confirme? Vai manter o setor sul entre a cabeceira 28 e 35. Gente. Sem interferir o Mike Juliette Romeu, a distância é critério do controle. Gente, o Mike Juliette Romeu. Tô no 962. Mas altímetro no 04. Autorizado, vai direto no rumo de Coral. Assista, autorizado, vai direto no rumo de Coral. Estou autorizado então direto ali, Zé do Serra Lima. Controle de batalha, boa no 962. Com 962 descendo de identificação, disse mantém nível 050, na chegada para negócio do procedimento LS de Turim, ajuste 1014. 1014, ficou, descendo para o 050 na chegada Maria, LS3, boa, 9-0. O Olimpo 03 irá se afastar de Salvador até quantas milhas nesse procedimento? Até 80 milhas. Gente. Então, Papai Romeu, até Romeu Gol. Chega. Vale pra... A Lagoa Baité, retorne de Marte, autorizado, cruza a 1-0. Ah, firma autorizado, até Rimar, hotel Romeu Golf, reporte na curta final para Rimar. Autorizado, reportará na curta final de Rimar, hotel Romeu Golf. Prova hotel, tem forma helicóptero mantendo o setor sul do campo, sem interferir na sua decolagem, de decolar dono 0, vento 180 graus com 9-9. Estamos Zulu, ali mantendo 0. Canal previsto. Tango 18, Tango 105. Na escuta para o regresso. 08, obrigado. Controle, Papai Romeu Bravo, Eco Delta. Golf, vento em Salvador, 180 graus, cono 09, altímetro no 04, reporte controlado na Enrimar. Reportará controlado na Enrimar, até o meu golf. Via Saída. Via Arbor, 400. Tango Zulu, livre decolar, dá no 0, vento 180 graus, cono 09. Boa tarde, voo 2067, ponto espera pronto. Boa tarde, voo 2067, após início da corrida do tráfego à frente, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 2067. Comunidade, via para 2000, repórter estabilizado na X-Ray, o voo 962. Conduzão, boa tarde, o azul 2711, para mais. Azul 2711, acena identificação, repórter para descida. Ajuste 1014, agora de procedimento LS X-Ray. Voi Bonf, 46 está, chegada Bonf, azul 279. 279, Bonf, para começar a chamada para mim, 279, obrigado. Ativei, acione o modo da identidade. Está em contato o radar agora 60 milhas para a posição ponto de vigilância, azul 279. 60 milhas para a posição ponto de vigilância, azul 279. Beleza, obrigado. Prosseguindo para aí o setor do CA1, mantendo regras de voo visuais, Papai Romeu de Charlie Alfa Tango. Tango sobrevoa na estrada de Estela Maris, autorizado cruzar 35 da presente. Autorizado, reparte livrando. Paulo, meu bom. Paulo, na RMAR aos 40, frequência livre. 90, não precisa da saída lotar. 90, não precisa lotar. Tá, tráfego de menor desempenho decolado à frente. Ok. Avisou o aeronave para rolagem o Martilha de Romeu. Se autorizado, vai ficar no setor de Estelamares mais próximo ao eixo da 10, Martilha de Romeu. 2-1-3. Afirmativo, 3-3-25, 3-3-95. 62-1-3, boa tarde. Livre decolagem da 10, vento no 70 graus com 99. Livre decolagem da 10067. Sete frequência de para coordenação em pulo, Charlie Alfotão. Pode passar para a 295? Sete, temos agora. Está livre frequência e prosseguir para pouso, já estamos coordenando a 14, Charlie Alfotão. Mantendo o setor em leve deslocamento para Estelamares, o Martilha de Romeu. Gente. Necessário para tráfegos em aproximação, afasta para o litoral, Martilha de Romeu. Positivo. Alfotango está prosseguindo para Salvador? Afirmativo, regressa Salvador, senhor. Estou na proximidade da rotatória, visual para o campo. Sinal 17. Gente, mantenha a minha escuta ainda, prosseguindo para Salvador, vai transferência para a torre de controle. Estou passando a rotatória, ok? Entre. Sim, Alfotango, chame a torre 118.95. 18.95, graças. Salvador, boa tarde, 2067, decolou, 1800. 2067, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360. 360, subindo, 2067. Sinal 17. Jorge Alfatango, forma helicóptero mantendo o setor à direita da 17 sem interferir, livre pouso na 17. Vento 170 graus com 99, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso, sinal 17, centro do helicóptero, Jorge Alfatango. Romeu Bravo, Eco Delta, agora acionando o centro Recife, frequência 1288, alterne 260, bom dia. 288, 260, bom dia, boa tarde. Tá. O Zulu Novembro, boa tarde. Só segue em condições visuais, aporte para descida já na proa da, de Paris, ok? E desça em condições visuais até 3.500 pés, entre o Novembro. 7 Romeu, autorizado o cruzamento do através da 35, vai partir livrando. Está indo a baixa velocidade, reporta no cruzamento, Mike Filet Romeu. Pouso parado no 7, está cruzando 17.500, pressionando na base. Gente, frequência livre ao estacionar, o Tiago Patango, solo 46. Certo, solicita por onde, Motiva. Vai, coordenação. Luiz 067. Bora. Oi, Salvador, o Xanair 6254, boa tarde. Próximo ponto de espera, pronto. Xanair 6254, linha decola da 10, vento 170 graus com 9 nós. A linha decola da 10, 6254. Gol 2067, estou autorizado a posição Motiva. Motiva, gol 2067, graça. Juliette Romeu, mantenha afastado do estão no zero, uma milha ou mais. Reporte livrando o setor. Tônio código 0222. Passado do eixo da 10, uma milha ou mais. Está se deslocando a baixa velocidade para a faixa do litoral, mais filha de Romeu. Ciente. 95, obrigado. Azul 27 é no Uno, desce e mantém o nível 100 inicialmente. 170, 100, 7 é no Uno. Estabilizou o Uno, 962. 962, 2000 para externo, autorizado no LS, torre no 8, décimo 95, concluído. 295, obrigado, retorno 962. 08 ao controle, obrigado, boa tarde. O azul 27 no 1, no motivo da restrição, traz sua posição 10 horas, 12 milhas, 1 mundo. Norte, está passando 6 mil para 090. Equipamento, aeronave de pequeno porte. Ah, sim, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo 9962. Voo 9962, boa tarde, livre pouso na 10, vento 180 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 4. Voo 90 no 4, livre pouso na 10, com o trem baixar travado, 9962. Não precisa subir, da esquerda para evitar a balança. Esquerda, 240. Estimativo, está autorizado. Pro 240. 279. 240. Eu tenho tráfego de casa, ok? Controle de Salvador, bom dia, boa tarde. Papapá, Serra Lima. Está solicitando de desvio à esquerda na magnética 210 por 10 milhas para evitar formações. Cliente está autorizado o desvio. Reporte no término e voando na proa de coral. Reto Serra Lima. Afirmativo, vai desviar, magnético 210, 10 milhas, virou a posse, o desvio vai voar na proa de gel. Azul 2711, no tráfego ultrapassado, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Reconhecimento voar na proa de pelo? Afirma, tem condições. Estão voando na proa de pelo, descendo para 4 mil pés, o ajuste de altímetro no 0 no 4. Pelo 4 mil no 0 no 4, azul 27 por hora. Deslocamento a baixa velocidade, pressão aproximada do farol de Itapuã, Martilha de Romeu. Gente. Léo da Serra Lima. Serra Lima, prossiga. Qual a possibilidade de consultar o ponente dele e Léo da Serra Lima? Entendi, confia nele. É a possibilidade de fazer a gentileza de confirmar se Léo está operando visual no momento? Afirmativo, vou confirmar agora. Mais só um minuto. Ok, obrigado. Papapá, Eco Serra Lima? Prossiga. Afirma, Ilhéus está visual. Obrigado. Senem 6254, agora centro Recife, frequência 13325, alterne 3395. Tenha uma boa tarde, Morro. 13325, alternando 13395, 6254, obrigado, boa. Controle autorizou azul 279 voada presente, tuna seu presente, aí evita formações aqui. E se eu tenho condições de voar na proa 195? Afirmo, mas a proa melhora 210 para evitar formação. 210? Afirmo, 200, 210. Só está autorizado na proa 210 e aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 279. Mas para 205, 6205, você está bem no meio das camadas, ok? Vai passar no corredor. 205, ok. Controle, boa, 3220, passa aqui. Transforma demais. 3290, boa tarde, acione identificação, desce via Star Mare para o nível de voo 050. Passa 60, Mare. Controle, fala assim que é o nível 1190 como sinal de alta de vida. 1-0-0? Sim, 1-0-0. Sente, nível 1-0. Aguarde a autorização junto ao centro Recife, Juliette de Sanguzulu. Pode vir. Boa tarde, passarinho 2230. Acione identificação. Está Aman, desce e mantém nível de voo 060 descendo via. Boa, Aman, 060. Vai, cruzando 5.000 para 4.000, o 271 na hora da azul. Para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 4, 271. 279, 2.000 no 4. Já aceitou os desvios, aprova a dona. Vindo para 1.60, tem que interceptar o localizador, 271. Quem está presente para 1.60, a esquerda vai interceptar o custo do localizador. Chamará estabilizado. Juliette Tango Zulu está autorizado. Nível final 1-1-0. Certo, Tango Zulu. Fox Serra Lima, retorno à rota. Gente, Serra Lima voando ilhéu. Tarde, Azul 27, 1-1, aciona identificação. Azul 2771, contato radar, 63 milhas, sudoeste de Salvador, está sob vigilância, nível 170 na proa de mar e reporte para descida. Eco Zulu November, desce e mantém 1.500 pés na proa da rotatória. Nuno, autorizado final LS, agora torre 1-8, decimal 95, Mombu. 279, estabilizado, torre 1895. Obrigado, bom trabalho, amigo. Tente, para ingresso no pátio 5. Condições de pouso parado na 35? Condições de pouso parado na 35, ingresso no... na plataforma, Mike Juliette Romeu. Tente, o Mike Juliette Romeu, mantenha o setor, aguarde, já temos tráfego já na final para 1-0. Gente, vai manter mais próxima hora, o Mike Juliette Romeu. Torre Salvador Azul 2719, passando sim para baixar a travada, fica pra vista. Azul 2719, livre pouso não no 0, vento no 80 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Estaca no 0 no 4, livre pouso 2719, obrigado. Juliette Romeu, visual com azul na curta final do 1-0. Visual, Mike Juliette Romeu. Reta, guarda do mesmo, aproxima para papá, Mike Juliette Romeu. Então tá na base, vai alinhar para final 3-5, Mike Juliette Romeu. Gente. Final 3-5, aguardando a passagem do tráfego. Gente, o Mike Juliette Romeu, agora livre pouso na 3-5, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, altímetro 1-0 no 4. 1-0 no 4, autorizado, termina o pouso Mike Juliette Romeu com esqui fixo e travado. Do 27, 1-1 no solo 02, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-0-9, grata. Prisão de chão para o táxi. Gente, solo 03, frequência livre, estacionar.